350. Rádio Coração Fiel. ZYH 748. 1250 kHz. A rádio da família Coração Fiel. As suas manhãs são muito melhores na Rádio Coração Fiel, de lá do interior. O programa de lá do interior informa a hora certa. 6h55. Você ouviu na Rádio Coração Fiel o programa de lá do interior. Rádio Coração Fiel, a rádio do coração de Jesus.